Já? Já? Já. Um, dois, três e foi. Bom, me foi feita a pergunta de como é o processamento da pesca do caranguejo, do guaiamum, no caso. Eu vou mostrar agora, fazer uma ligeira demonstração, para as pessoas terem ideia, as pessoas que não conhecem, terem ideia de como é feita a pesca do caranguejo, do guaiamum. Porque para nós aqui na comunidade, todos dois é tratado de caranguejo. Caranguejo guaiamum e caranguejo sá. Né? Porque as outras pessoas têm uma distinção de goiamum e caranguejo. Para nós é a mesma coisa. Geralmente a andada do caranguejo, que a gente chama andada, quando ele sai numa força de lua, é no meio de janeiro. É no final de dezembro para o final de janeiro a andada do goiamum. É. Aí, ele para agora. O cantor fez a música. Caranguejo sal, é o gordo goiamum, cada corda de 10 eu dou mais um. É o porto do seu bicho, o porto do seu rival, o porto de Roberto, né, que era aquele do porto dos coqueiros ali. E assim, cada pessoa tem um porto do cajá, aqui tem um pé de cajá. Se tem um pé de cajá, aí já batizava. Mudaram muito o nome ali, não tem? O porto do cajá é o que a gente vai chegar aí na frente mais. Agora é a toca do passo. Aí mais pra cima tem a toca do passo. Eu nem caminho. Até hoje você vê que até hoje esse lugar da gente tem entrada, mas não tem saída. Esse lugar aqui. Porque a saída daqui é pelo rio, se quiser, né? Diz que no começo as barcaças vinham para aí dos povos, né? Que viajavam pelo mar. Porque nós não temos aí o rio Gramame, ele não é um braço de mar. Então as barcas vinham para aí. Eles iam pelo mar e subia no braço do rio Gramame e vinha para aqui. E parava em algum porto? Ficava no porto aí, namorava com as meninas e ia embora de novo. Ah. Era muito pouca gente, não sabe? Ah. E aqui sempre foi um lugar muito atrasado. Eu acho que para a vista, e quando eu nasci, de 48 para cá, melhorou bastante. Acampar, não sei, é bom pra acampar, tá? Por aí, ó. Acampar mesmo na casa.